Tá sendo... Você não precisa? A gente topou só entregar, porque daí você é livre pra, se você quiser retirar a sua entrevista, se você entrar em contato, a gente retira. Tudo bem? Tudo bem. Então, em termos gerais, né, eu vou fazer algumas perguntas, né, e não existe resposta correta, né, então é só pra saber o seu, ponto de vista. O seu ponto de vista sobre as questões, né. Tá. Então, como é um dado do meu doutorado, né, tanto o seu nome quanto os nomes que você citar, a gente vai substituir por letras, códigos, para não ser identificado, né? Ok. Pra ficar à vontade. E caso você queira retirar por algum motivo, suas respostas só entrar em contato. Não imagino que seja necessário. Bom, então a primeira pergunta é a seguinte: o que faz um cientista? Eu acredito que seja uma mente inquisitora. Então, você tem que se perguntar. Você tem que ver problemas. Tá? Onde aparentemente não existem e querer resolvê-los, tá? Se perguntar como resolvê-los e trazer formas inovativas ou novas de resolver o problema, né? Não simplesmente refazer algo que já está feito na literatura, né? A gente precisa procurar novas soluções. Eu entendo que cientista é algo assim, tá? Assim, eu vejo problemas e com os conhecimentos básicos a gente tenta resolver esses problemas. Inclusive, corrigir a literatura no que concerne alguns conhecimentos adquiridos, né? Que se tem como verdade. Né? E, na sua opinião, existe diferença entre cientista e pesquisador? Não. Não vejo diferença, tá? Não vejo diferença nos termos. Eu acho que todo pesquisador é um cientista, tá? De diferentes áreas do conhecimento, mas um pesquisador é um cientista. Certo. E a ciência, ela simplifica os problemas ou deixa os problemas mais complexos? Quem? A ciência? Eu acredito que a ciência simplifica os problemas, né? Senão nós não tínhamos evoluído tanto. Não só ela simplifica, como ela resolve, como ela possibilita os avanços tecnológicos. Então, vejo assim. E na química, são mais valorizadas as pesquisas de base ou as pesquisas tecnológicas? Eu acho que não tem como você valorizar. Valorizar uma em detrimento da outra, porque uma não avança sem a outra. Tá? Você não, nós não chegaríamos onde chegamos se não tivéssemos o conhecimento do átomo que nós temos, da molécula que nós temos, da estrutura molecular, por exemplo. Como avançar tecnologicamente se você não tem pesquisa básica para te dar o suporte de fazer esses avanços. Haja visto que a gente tem percebido agora em química de materiais que é todo baseado naquilo que a gente conhece da estrutura molecular. Então, assim, na minha área que trabalho com compostos quirais, cada vez mais os avanços têm sido conseguidos, e quando você vai olhar, você vê que todo aquele avanço é em cima de algo que já está aí desde o século XIX. Tá? Quer dizer assim, é um novo olhar sobre o básico para poder avançar tecnologicamente. E por que sua pesquisa é importante? Por que minha pesquisa é importante? Olha, eu acredito que a pesquisa que eu faço é importante porque nós temos trabalhado quase sempre em resolver problemas analíticos, tá? Que se aplicam a diversas áreas, desde ao acompanhamento de uma síntese, tá certo? Tá? Orgânica e às vezes inorgânica, de complexos. Como no desenvolvimento de métodos analíticos para controle de qualidade, para estudos de farmacologia, certo? Para contaminantes ambientais. mas, como eu disse, sempre com o olhar de tentar resolver esses problemas, criar uma ferramenta analítica que seja inovadora e não simplesmente fazer análise. Não quer dizer, não estou dizendo que fazer análise por si só não seja importante. Tá? É claro que ela é importante quando eu estou resolvendo junto com alguém um outro problema que não se tinha como resolver aquilo ou se saber aquilo. Então, às vezes, a análise por si só se faz importante. Mas, como a pesquisa do grupo, o nosso olhar é sempre em tentar resolver analiticamente de forma inovadora, tá? E especialmente com redução de resíduos. E qual imagem as pessoas, em geral, têm do cientista? Eu acho que as pessoas, você diz, pessoas fora do nosso universo acadêmico, eu não acredito que as pessoas tenham uma imagem muito positiva de cientista, não. Tá? Eu acho que, especialmente no Brasil, o cientista é muito ligado no imaginário popular ao inventor. Tá? E aí eu acho que existe uma diferença entre o inventor, o cientista, né, e o pesquisador. Uhum. Né? Então, assim, eu não acho que nós passamos muito claro uma ideia do que nós fazemos, tá? De maneira geral. Nem o cientista e nem o acadêmico no geral. Né? Uhum. Então, acho que você, como aluno, já lhe perguntaram o que é que você faz como químico. Uhum, né? Já perguntaram. E um pós-graduando, ele pode ser considerado um cientista? Eu acho que um pós-graduando é um cientista em formação. Né? Quer dizer, assim, o objetivo é que ele aprenda os conhecimentos fundamentais através das disciplinas. Eu não tenho muito claro se as disciplinas são importantes. Tá? Talvez porque quando eu fiz pós-graduação, onde eu fiz pós-graduação, não existia disciplinas. Tá? O que existia era uma força motriz para a gente fazer levantamentos bibliográficos, estudar, pesquisar, tá certo? E aprender a partir da literatura. É claro que a gente poder ter aula com um especialista em um determinado assunto facilita a vida do pós-graduando em adquirir esses conhecimentos. Alô? Alô? É ela que está falando. Desculpa, eu estou no meio de uma reunião de trabalho. Eu não posso te atender agora, perdão. Tá? Uma outra hora você me liga. Tchau. Sim, desculpa. Então, eu estava respondendo? Se um pós-graduando pode ser considerado um cientista. Sim, então, eu acredito que ele é um cientista em formação, tá? Uhum. E ao desenvolver o projeto de pesquisa dele, nesse conceito, ele é um cientista. Eu costumo dizer para meus alunos, uns aceitam mais que outros, que quando eu entrego, ou quando eu sugiro um projeto para um aluno e ele aceita, aquele projeto deixa de ser meu, passa a ser dele. Tá? E é responsabilidade dele correr atrás, resolver os problemas, tá certo? E dar respostas criativas aos problemas que surgem durante o desenvolvimento do projeto. E que a minha função como orientadora, como o nome diz, é orientar. Né? Orientar como pesquisar, orientar como resolver, mas que é um trabalho de pesquisa dele. Portanto, é responsabilidade dele, aluno, resolver os problemas que surgem. E quais as características de um bom pós-graduando, na sua opinião? Olha, um bom pós-graduando, ele tem que ter as características de um bom cientista. Primeiro, ele tem que ter total comprometimento com aquilo que faz. seriedade naquilo que faz, jamais fabricar dados para resolver os problemas que ele tem para resolver. Tá? Assim, embora o mundo tenha mostrado que fabricar dados dá mais trabalho do que trabalhar. Então, né, essa é uma característica. Eu acho que é seriedade naquilo que faz, comprometimento, tá? E muito estudo. Tá? Muito estudo. Ter visto que muitas vezes um aluno de pós-graduação ele se coloca no lugar de um técnico, e com todo respeito ao trabalho técnico. Uhum. Mas é que um trabalho técnico, normalmente um protocolo já foi desenvolvido, tá certo? Ou você vai fazer um trabalho de rotina que já foi determinado. E muitas vezes alguns alunos se comportam como se estivesse querendo executar uma tarefa e não resolver um problema, tá? E trazer uma solução para aquilo. Tá? Uma outra coisa que tem me preocupado muito é a falta de profundidade na leitura dos resultados que eles conseguem, tá? O que mostra que isso tem que ser resolvido, porque um bom cientista tem que saber aquilo que ele está colhendo, tem que ter olhar crítico, né? Uhum. Dizer, olha, resolvi, não resolvi, isso não está bom, tá? Pensamos assim, mas não dá certo. Tá? Esse olhar crítico eu acho que é fundamental para um aluno de pós-graduação, uhum, em qualquer área. Uhum. E você acredita que o formato dos programas de pós-graduação, por exemplo, o da Química, ele estimula essas características dos alunos? Olha, eu acho que o nosso programa, de uma maneira geral, ele evoluiu, pelo menos nos 33 anos que eu estou aqui, teve uma diminuição bastante, bastante grande na carga didática obrigatória, que eu acho que isso é positivo. Há quem ache o contrário, mas eu acho que é positivo, porque eu espero que o meu aluno ele corra atrás de ler, de estudar aquilo que é necessário para ele resolver o problema que ele abraçou como tema de tese ou de dissertação. Então, eu acho que ter reduzido o tempo em sala de aula é importante. E nós, por outro lado, temos tido bastante avanço em trazer cursos temporários, né? Com especialistas do mundo todo, e eu acho que isso é algo que não é aproveitado ao máximo pelos alunos. Tá? Assim, então, isso eu acho que é preocupante. De uma maneira geral, também uma coisa que me preocupa é a falta de diálogo entre as áreas, tá? Como se o que eu faço em química orgânica ou em química analítica não é importante para quem está estudando físico-química e inorgânica, e a gente não tem mais discussões entre as áreas, tá? Ou seja, às vezes a gente pede apoio a um colega de uma outra universidade, quando a gente tem a solução aqui dentro de casa, simplesmente porque a gente não interage suficientemente bem. Então, nesse aspecto de falta de interação entre as áreas para os diversos alunos, eu acho que isso precisava melhorar. Mas eu também não vejo um modelo muito fácil, levando em consideração o número de alunos que nós temos e a diversidade de tópicos que são abrangidas. Mas eu acho que a gente tinha que achar pelo menos tempo de ter um workshop, então uma vez ao ano, né, onde a gente pudesse interagir e saber o que os outros estão fazendo. Eu acho que a surpresa seria bastante agradável, de a gente ver que a gente tem coisas muito importantes sendo feitas aqui e que a gente não sabe, né? E qual a importância da participação em congressos na formação científica? Eu acho que bastante grande, tá? Bastante grande quando a participação no congresso é efetiva. Quando o aluno vai para o congresso e não para aproveitar a viagem do congresso. Eu acho que sim, tá? se ele não aprender algo de novo, que eu duvido muito que ele não aprenda, eu gosto de estimular meus alunos a irem para congressos, especialmente os congressos internacionais, ou os nossos no Brasil, que têm caráter internacional, para eles verem o quanto eles estão expostos. Tá? Para eles perceberem que os trabalhos que eles estão fazendo aqui são do nível dos trabalhos que são feitos no exterior e que nós não devemos muito. Tá? A gente pode ter mais dificuldades com falta de reagentes, falta de instrumental, mas que estamos trabalhando em nível de competitividade intelectual, tá? E de resultados com o pessoal dos centros mais avançados, eu digo mais avançados em tecnologia e em equipamento. Então, eu acho que é extremamente importante, tá? Eu acho que é desafiador que o aluno vá, se exponha, apresente, fale, tá? E veja que ele é um aluno bem formado. Tá? Do mesmo jeito que eu acho que é extremamente importante, se é possível, tá, passar uma temporada fora, tá? Mas eu quando posso, ajudo os alunos a saírem por isso, tá? Não que ele vá resolver problemas lá fora, mas ele, pelo menos, ele vai ver o quão bem preparado ou quão mal preparado ele está, né? Ele vai se expor. E qual a importância de publicar artigos científicos? Eu acho que se eu estou produzindo, tá, algo novo, inovador, a consequência é a publicação, tá? É a produtividade, naquilo que a gente está fazendo. Vejo com olhos não muito bons quando a métrica é somente em cima de artigos, porque o artigo deve ser a consequência do trabalho que faço e não o objetivo. Tá? Eu, particularmente, não gosto de algumas coisas que aparecem em alguns projetos, como quando diz, né? O objetivo desse trabalho é produzir não sei quantos trabalhos. Não, eu nunca pensei num projeto como objetivo produzir não sei quantos trabalhos. Tá? Eu acho que o objetivo de um projeto de pesquisa é resolver um problema. Tá? E se eu resolvo esse problema vai se transformar em patente, publicação, tá certo? Transmissão do conhecimento e formação de recursos humanos. Mas é claro que num sistema que exige métrica, a métrica é a publicação e o aluno precisa se ajustar a isso. Né? Quer dizer, assim, não é muito incomum a gente ter trabalhos lindos que não foram publicados. Porque o aluno termina, defende e nunca publica o trabalho que fez. E voltando um pouquinho nos seus 33 anos, quais foram as suas influências para escolher a carreira acadêmica? As minhas influências para eu escolher minha carreira acadêmica? Uhum. Olha, eu não vou te mentir, se você ler meu memorial, você vai ver, eu costumo dizer que eu não escolhi a química me escolheu. Eu de início também não pensei nunca numa carreira acadêmica. Eu fiz farmácia de graduação, tá? E farmácia é um curso profissionalizante. Não, quer dizer assim, sem ofensa ao curso, mas ele é um curso profissionalizante, mas ele é um curso que te dá uma base ampla em diversas áreas e por isso mesmo, ao terminar, me foi oferecida a possibilidade de fazer uma pós-graduação em química, que eu acatei, e tendo feito uma pós-graduação em química lá nos anos de terminei, eu defendi em dezembro de 81, com homologação em janeiro de 82. Naquela época, é claro que o mais comum seria ir para a vida acadêmica, mesmo porque o número de doutores naquele período era relativamente pequeno. Então, assim, era algo que faria diferença. No meu caso particular, eu tive oferta e possibilidade de ficar na Inglaterra para trabalhar na indústria farmacêutica. E aí, nessa altura, eu achei que eu faria diferença voltando para casa, e me tornando professora. Olha que sonho de adolescente. Tá? Mas foi bem isso. E quais critérios você utilizou para escolher seus orientadores de mestrado, doutorado? Eu fiz doutorado direto e não tive critério nenhum. Nesse contexto, eu não tive critério nenhum porque a mim me foi oferecido, na realidade, uma possibilidade de passar um ano no exterior para fazer um treinamento, tá? Um treinamento e voltar e trabalhar dentro de um projeto, contratada pelo projeto e não como seria um bolsista, mais do que um contrato definitivo. Era uma bolsa da Organização Mundial da Saúde. E então me deram duas opções, tá? Que é difícil de dizer, eu fiz a escolha certa, pelos motivos errados, talvez, mas eu tinha duas opções. Dentro desse contexto que era oferecido, era ir para Chicago e trabalhar com um pesquisador muito bom na área de hormônios, ou ir para a Inglaterra e trabalhar com o orientador que eu terminei escolhendo, que foi o professor Peter Sams, que era um especialista em beta-lactamos. O assunto era anticonceptivo oral feminino, então, pela força do projeto, eu deveria ter escolhido Chicago. Só que os anos eram 78 e eu achei que Estados Unidos não me agradava a ideia de ficar lá um ano, tá, em plena ditadura do Brasil e eu nos Estados Unidos. Eu achei que Inglaterra era algo mais aberto, tá, onde a política era mais do meu agrado e, consequentemente, eu fiz a escolha pelo Peter Sams baseado muito mais onde ele se encontrava do que no que ele era. Os dois eram dois químicos muito bons. E eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa, mesmo que o motivo tenha sido errado. E esse seu orientador, ele foi um modelo para você de como você orienta hoje? Ele é um modelo. Ele é um modelo até hoje. Sim, tá? O Sams tem um conhecimento abismal de química, que eu não sei se eu passo essa mesma imagem para meus orientados, mas ele fazia muito aquilo que a gente termina reproduzindo, que era dar um projeto e a partir do que o projeto fosse dado, ele é teu. Tá? E eu vou te cobrar simplesmente os resultados e vou estar para te guiar onde você não está vendo os problemas de acordo, mas que eu não vou estar lá para resolver os problemas para ti. Tá? Eu acho que eu não faço isso com meus alunos. Eu não fico para resolver os problemas. Eu fico para mostrar onde estão os problemas e onde ele tem que correr atrás para resolver. Tá? Quanto de liberdade, então, a gente já está falando disso, quanto de liberdade é possível dar para os alunos na escolha dos temas dele, de mestrado, doutorado? Olha, eu acho que o aluno, tá, ao escolher o orientador, ele está escolhendo a linha de pesquisa. Tá? Por isso mesmo, nesses 33 anos, ou nesses, talvez, 26 anos que eu oriento na pós-graduação, eu nunca peguei um aluno que bateu na minha porta dizendo que tinha passado na seleção de mestrado ou doutorado e que não tinha orientador e que, portanto, queria trabalhar comigo. Nunca aceitei e nem nunca aceitarei. Eu só aceito o aluno para trabalhar comigo, aquele que me escreve com antecedência, antes da prova, e diz: olhei o seu currículo, vi sua área de pesquisa e quero trabalhar com você. E aí, normalmente, eu digo: venha conversar e vamos discutir entre as diferentes vertentes daquilo que eu trabalho, o que você quer. Tá? Então, eu acho que quando um aluno escolhe um orientador, ele está escolhendo uma área. Se ele vai escolher um orientador simplesmente porque aquele orientador dá perspectiva de bolsa, tá, ou disso, ou daquilo outro, tá, ele está fazendo uma escolha pessimamente errada, porque ele vai abraçar uma carreira, tá, que não precisa ser para o resto da vida, porque você pode... Eu fiz síntese orgânica e trabalho com cromatografia, mas é algo que vai te influenciar na tua carreira para o resto da vida. Então, você deve saber aquilo que você quer trabalhar. Né? Tá? E você costuma conversar sobre a ciência com seus alunos? Sobre o quê? Sobre a ciência. Sim, nós discutimos bastante, tá? Nós discutimos de maneira muito aberta sobre ciência, sobre o que fazer, tá? como está sendo feito e qual é a política geral de pesquisa no grupo. Uhum. Tá? E como você define a sua relação com seus orientandos? Eu acho que, de maneira geral, muito boas, muito boa, tá? É claro que varia de aluno para aluno, porque depende da personalidade dele. Eu acho que a minha fama é de muito rigorosa, tá certo? Brava, mas eu sempre apoio os alunos naquilo que estão correto, tá? Nunca passo a mão na cabeça de aluno que fez algo de mal feito, tá certo? Ou para aqueles alunos que não cumprem com suas responsabilidades no que concerne as notas e conceitos. Pode entrar. Pode entrar. Ah, já acabou. Não, já está acabando, não está? Está acabando. Não, eu já espero, vou pegar. Então, nesse contexto, eu acredito que nós temos um bom relacionamento. Mesmo porque eu tenho contato com todos os meus ex-alunos, tá? Sei onde eles estão e o que eles estão fazendo. E deles todos, até aqueles que eu mandei embora, tá? Com exceção de um último aí que eu mandei embora por má prática, todos eles têm um grande carinho por mim. Existe relação entre, mudando um pouco de assunto, existe relação entre produção científica e reconhecimento? Existe. No país existe. Tá? Não adianta você trabalhar e não ter produção científica. Você não vai ser reconhecido. Tá? É claro que, dependendo da área, isso é muito complicado. Certo? Tá? E eu acho que é complicado fazer uma comparação entre as áreas, porque nenhuma área é mais fácil que a outra, mas os parâmetros são diferentes, as dificuldades e a maneira de produzir o conhecimento é diferente, mesmo entre as quatro grandes áreas da química e entre as diferentes vertentes entre as áreas. Mas é claro que se você orienta e se você tem alunos fazendo pós-graduação, você tem que ter produtividade. E a produtividade, eu acredito que ela deve ser refletida no aluno que você forma, tá certo? No fato dele, para onde ele vai, tá? Mas a métrica, como a gente já falou lá atrás, é muito estabelecida pelo número de trabalhos que esse aluno publica, tá? Para o bem e para o mal. Claro. E existe pesquisa ruim sendo feita no Brasil hoje? Eu não sei o que você quer dizer com pesquisa ruim. O que você entende por pesquisa ruim? Tá? Eu não sei o que é pesquisa ruim. A única coisa que eu chamo de pesquisa ruim seria você estar reinventando a roda, tá certo? Quando você está em cima por medo de inovar e você fica reanalisando coisas que todo mundo faz. Então, isso para mim é uma pesquisa ruim, tá certo? Tá? Onde você não consegue publicar porque você não vai trazer nenhuma inovação. E quando eu digo inovação, é inovação básica, ou seja, novo conhecimento em cima daquilo que está sendo estudado. Eu acho que pesquisa ruim é isso, tá? Mas... Eu te falei, não tem uma resposta correta. Não tem uma... É difícil entender o que é uma pesquisa ruim. Certo. E as disputas entre grupos de pesquisa, por exemplo, aqui na química, elas são saudáveis? Olha, depende como essa disputa é feita. Eu acho que se essa disputa é feita para... para levar o nome do departamento adiante, tá certo? Tá? E promover maior produtividade, eu acredito que pode ser salutar. Tá? Mas quando a disputa vem para eu aparecer mais que você, então essa disputa não é boa. Certo? Porque assim, eu quero ser uma professora conhecida num departamento onde todos os professores são conhecidos. Porque, como diz a história, quem tem um olho em terra de cego é rei. Uhum. Acho que não vale a pena esse tipo de disputa. Né? Então, mas aquela disputa onde a produtividade de todas é puxada para frente, uhum. Eu acredito que essa é uma disputa que traz benefícios não só para os professores pesquisadores, quanto para os alunos. Uhum. E o que é uma comunidade científica? Eu acho que a comunidade científica é uma comunidade de pessoas que pensam sobre um assunto de maneira mais ou menos homogênea, com as heterogeneidades que é peculiar à área de pesquisa de cada um. Tá? Mas uma comunidade científica, por exemplo, a comunidade em química, é aquela que pensa a química como uma ciência primordial e importante, tá? Junto com as outras ciências, né? Tá? Para produzir um trabalho fim. Tá? Então, é uma comunidade científica, uma comunidade de cientistas que pensam e que tentam resolver problemas de uma área. Né? Uhum. Então, assim, então, estamos falando de química. Né? Tá? Agora, eu também não consigo ver o sucesso da química sem a comunidade de físicos. Não seja forte, de matemáticos e de biólogos, né? O que seria de nós ser os biólogos, né? Tá certo? Tá. Porque tem sempre aquelas fases, aquelas interfaces, né? Que a gente não consegue diferenciar, né? Os trabalhos multidisciplinar são cada vez mais importantes, né? E é possível fazer ciência sem pertencer a uma comunidade científica? Eu acho complicado, porque você estaria se isolando do conhecimento e dessa comunidade, tá certo? Especialmente porque hoje o conhecimento está globalizado, muito mais do que lá quando eu fiz as minhas pesquisas de pós-graduação. Então, o conhecimento está globalizado. Então, se a gente puder... E o conhecimento também tem sido multiplicado muito com o avanço tecnológico. Tá? Então, pode entrar. Estou terminando. Já. Se a gente pode trabalhar nesse sentido, eu acho que quer dizer assim, ter o apoio dessa comunidade, eu acho que é muito, muito importante. Faltam três perguntinhas. Dá, vamos rapidinho. E os órgãos de fomento, eles devem definir prioridades nas pesquisas? Olha, eu acho que ele pode definir prioridades tecnológicas, sim, tá certo? Tá. Prioridades básicas, jamais. Certo. E, para finalizar, qual o futuro da química? Eu acho que o futuro da química é grandioso, porque a química tem sido cada vez mais importante nas pesquisas biológicas, tá? Nas pesquisas espaciais, no MEI. Uma pesquisa, eu acho que a química, o reconhecimento da química tem sido muito grande. O que nós precisamos aprender cada vez mais é trabalhar de forma multidisciplinar, tá? E reconhecendo o mérito dos cientistas de outras áreas. E o que é ciência? O que é ciência? Não é bem aquilo que eu disse lá no início, né? É o descobrimento do novo, do básico, tá certo? E a produção de conhecimento, seja ele de conhecimento básico, estrutural ou tecnológico, no caso nosso. É claro que se você perguntar para meu filho que faz literatura, a descrição dele de ciência será outra, uhum. Né? Mas para mim ciência é produção de conhecimento. Certo? Muito obrigado, professora. Espero ter ajudado. Excelente.